4839. November 99, Whiskey Whiskey, descend, flight level 050. Força aérea 2281. Força aérea, correção, bruxo 81 no controle. Força aérea 2281. Bruxo 81 no controle. Força aérea 2281 na escuta do controle, Salvador. Gente, agora 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 100 e chame controle Ilhéus 1201, coteja. Bom dia, TAM 3198, aciona identificação, autorizado de chegada mar e desse mantenha o nível 050. Mantenha o perfil da chegada, TAM 3198. November 99, Whiskey Whiskey, reduce speed 220 knots. 220, Kilo Oscar Alfa, prossegue agora para Veracruz, para pouso? Sim, frequência livre. Porta alinhado e pronto. Salvador Control, go on 397, can call 36 Center. Go on 397, call Recife 125.1 or 13325. 140, linha de quadro, opção 10, vento 130 graus, 109. Romeu Tango Bravo, controle, prossiga. Yang, Papá Romeu, bom dia, paz, que encontra-se? Tá, tá copiado. Salvador Ilhéus está autorizado a 500 pés, decola da pista 197, curva direita, prossegue litoral sul. O controle Salvador opera em 199 decimal 35, aciona no transponder 0263, coteja. Cada pista 197, 120 graus, 109. Delta. Papa Tango Romeu, Tango Delta. Confirme a mensagem, o controle não conseguiu copiá-lo. Sim, agora com a torre 186 e antes Papa Romeu. O controle não conseguiu copiá-lo. Romeu, Tango Delta, confirme como recebe o controle. O senhor tinha solicitado uma instrução do controle. Confirme qual foi. O controle não conseguiu copiá-lo. Tango Avenida Colosso 44, controle 119, decimal 3. Estabilizado, 3896. 3896, complete final, torre 186. 186, já. November 99, whiskey, descend 2000 feet, 18105, clear, final, report established, one localizer. 2000 feet, 1015, and report established, final, whiskey. O Romeo Tango Delta tem condições de manter referências visuais na pula 040? Sente, 040, reporte a 20 milhas de Salvador, Romeo Tango Delta na escuta do controle. Controle Salvador, bom dia, Romeu Papatango, decolada 117. Papatango, Romeu Papatango, no meu pé, corredor Axé, reporte fora da barra. Romeu Papatango, corredor Axé, reportará no farol da barra. Zero, decolada 44, conduro aí 11935. 1935, graças. Meia 140, bom dia. Autorizado, chame táxi. Camará para o táxi, 595. O Chanel 6140, contato radar, só para 350, saída Fuca. Fuca 350, graças. 1983, chame Recife, 260, um bom voo. 260, uma boa tarde. November 99, whiskey, reduce to approach speed and call tower 118.6. 118.6, approach speed, Romeo Tango Delta, controle. O que é a approach está mantendo? Establish on island localizer over 1.0. November 999, whiskey, continue approach, wait for landing clearance. Stand by for landing clearance, 999 whiskey. Mantenha essa proa, o Romeo Tango Delta, mantendo referências visuais, reporte a 20 milhas. Em equipa, o Romeo vai aguardar para decolar, esse tráfego já passou pelo marcador externo. 3896, solo 47, libera direita no 219. 2196. November 9, whiskey, whiskey, Dirt Land, runway 10, wind 1, 2, 0, 9, 9. Dirt Land, runway 10, reporte localizador. 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. 3896, bom dia, taxia via Alfa, reporta Antes da Juliette. Via Alfa, reporta Antes da Juliette, 3896. 173 a bordo, autonomia 4 horas e 30, alterna Porto Seguro. Copiada, aguarde para o táxi. 3896, utilizando, prossegue do Liés para o 07. O TRIP 5595 irá observar o ingresso do Airbus da TAM no portão 07 e após o mesmo, o senhor prossegue via Pátio Índia e Alfa e no ponto espera chama a torre 198 decimal 6, o ajuste no 015. Após o TAM e a Pátio Índia Alfa no ponto espera chama a torre 198 decimal 6, 595. O Bamba Patango prossegue para a toca arremetida em Veracruz ou Valença? Ativo, prossegue em Tijuana e Veracruz. Sim, já pode no Parada Barra. Reporta Parada Barra, Bamba Patango. Romeu, decolado 50, atingir o litoral, chama controle 1935. Chama controle 1935, grato. November, 999 Whiskey, on the ground at 52, explore that you arrive, ground 121, that's 19. Olha, o Papa Tango Yankee, Papa Romeo. Sim, para o controle. Papa Tango Yankee, Papa Romeo. Yankee, Papa Romeo, prossiga. Decolou 17, senhora, atingindo o litoral, segue até o farol da barra. To April, number 3. De pés via litoral, reporte no farol da barra, quando possível, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Ok, quando eu chegar no farol da barra, reporta, e mais pra frente um pouco, reporta a chegada na terminal de Ilhéus. Juliette Bravo Delta, reporta para cruzar a pista. 1140, chame Recife, 1251, alternado no 332. Correção, 12545, alternado no 2085. 2300, grato. Alternado 1 2085. Grado. 12685. 12685. Frequência livre. November 999, Whiskey Whiskey, clear text via April number 1, Lima and Mikey. Call me back on Quebec to cross the runway. Juliette Bravo Delta vai ingressar na pista, vai taxiar via pista e vai livrar na Lima. Tá 3198? Compete na torre 118.6, bom pouso. Tango Romeu, Tango Delta, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Afirmativo, só que irá seguir por Ilhéus, por Romeu, Tango Delta, e necessito do estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Maceió. 98, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 109. agora um pouco melhor, clareza 30. Vai manter a posição assim que começar na Lima, no primeiro terço da Lima. Afirmativo, controle está ciente que o senhor prossegue para Maceió. Eu necessito do estimado do ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Maceió. 595 decolado 54, chama controle 1935, transponder 5541. Corrigindo. Alfa, bom dia, guarda de cópia. T5, transponder 5541, alterando. Juliette Prova Delta, assim ingressar na Lima, chama o solo em 1209. Mantenha a posição e chama o solo. A senhora identificação autorizada chegada a mar e da presente voo IPAP, descida para o 050. O seu acesso, o senhor prossegue então na Lima e aguarda para prosseguir via pátio até o pátio 3, pátio 1 até o pátio 3. Está visual com a mesma? Piado, Aracaju no 445 e o pouso em Maceió no 558. Até o pátio 3, do Bravo Delta. 5595, contato radar, motor 140 da presente, voo Coral. Em ascensão, 140 da presente, Coral, 5595. Por favor, local, confirmando tensões ao corredor forte até 20 milhas. Autorizado o voo local, sobrevoa o corredor forte, decola 17, curva esquerda. O controle Salvador opera 19935, aciona 01171 no cotejo. Correto, passe 4POB02. Acionamento táxi decolagem em torno no 86. Gente, Web 5728, identifique, chegada a Mari, desse mantém o 070, montando 250 de indicada. 250, eu mantenho 250 indicada. Firma. Valeu. Clear to cross runway 17 to apron number 5. E a sua identificação autorizada de chegada a Mari, correção, chegada bom, e desça para o 0620. De novembro, pode ver se não chama táxi. 198, solo 57, direito no 219. Veja 98, Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Exei Lima, Foxtrot 121, wait for your call, level 330, to Golf Vitor Alfa Charlie. Exei Lima, Foxtrot 121. Clear, Golf Vito Alpha Charlie Level 330 via Upper Zulu 10 and after that as your flight plan route. Your departure will be from runway 10. After departure, left turn on Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure and Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition, Zipar. Salvador Departure Control Frequency 109.35, Scott Code 5570, read back. Yeah. Centro 98, Juliette para o 02. Just confirm the cock code, please. XH Lima Foxtrot 121. The call code is 5570. It's correct. Call me when ready to start up and push on gate 11. Juliet Bravo Delta, já no passo 3. Juliette Bravo Delta, é o solo Salvador? Guardião 07, controle. Mantenha voe na proa de Paris inicialmente, aguardando a proa direta pro CAB. Bravo Delta, o solo. Solo Gol 260, autorizado autorização Recife. Gol no 260, autorizado Recife, nível 390, via pelo ISC 58, decola pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aru, controle opera 19 decimal 35, aciona 5572, Coteja. 390 para Recife, na polícia 58, contra 10, na esquerda, em curva. Pucca, Aru, 1935, 572. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 08. Portarem. 38, reportaremos. Azul 4207, prossegue para 4.000 pés, ajusta no 0 no 5. 4.000, na volta 5, 4207. O Guardião 07, confirma a atitude que mantém? O trip 5595, confirma o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso? Terminal aos 14, pouso de Ilhéus aos 29. Sim, grato. Desça para 500 pés, o ajuste no 0 no 5. Ativo. O avião 07 inicialmente mantém o corredor Bonfim. Temos 3 aeronaves na aproximação, aguardando para voar direto o CAB. O avião 07 a 500 pés. November Alpha, taxa autorizada em porta 9. Jet 5728, sobre vetor para sequenciamento, esquerda para o 0, 1, 0, limite localizador. Esquerda 0, 1, 0, limitado localizador, Jet 5728. Guardião 07, apenas para informação, a Paripe fica na sua proa 280. A proa que o senhor está mantendo é a proa de Duna. Como é que eu estou livrando para o litoral, guardando a proa de Duna? Sim, mantenha o corredor Bonfim, o Guardião 07, guardando a proa de direta do cabo, Guardião 07. Azul 4207, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Desvio 1015, 4207. Web 5728, desça para o 050. 050, 728. 90, Aracaju, via Golf 677, decola 10, curva à esquerda na saída Conde. Controle opera 19935, aciona 01172, Cotejo. Gol 9738, complete final, torre 1186, bom pouso. 1186, até mais. Azul 4207, reduza para 1970 nós, descendo agora para 2 mil pés, ajuste no 095, livre LS. 1709, 2010, 0, 4207. Web 5728, direita 050, para o lock. Direita 050 para o lock, 7728, já. O Guardião 07 já está a 500 pés. Sente, o Guardião 07 foi com a proa 210, mantendo 500 pés, aguardando a linha do litoral para prosseguir para o CAB. Já está embaixo, travado, 9738. 9738, pouso autorizado, 10, vento 140 graus, 109. O Romeu Tango Delta, confirme aí a sua ideia, o destino. O Web 5728 vai descer para 2000? O Web 5728 desça inicialmente para 3 mil pés, ajusta no 05. Ele quis Romeu Tango Delta, ainda mantém essa toa, guardando direto de China. 728, direita toa 080, nessa toa intercepta. Direita 080, nessa toa intercepta. Autorizado da presente, direto do cabo, Guardião 07. O 4207, apenas para informação, tem um tráfego agora nas proximidades de Duna, o helicóptero da polícia, mantendo 500 pés sem interferir na sua aproximação. 7, 4, 4.